do Gol. O Uno 166, bro. Uma boa tarde. Gol, Uno 166, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. Antes da Juliette, Gol 1166. Gol 1166, Juliette, gate 08. Juliette 08, Gol 1166. Zoro Azul 2591, parafuso de acionamento, bate o 3. Azul 2591, está autorizado, pode estar. 91. Oi, Salvador, boa tarde. Gol 645 está na base pela esquerda. No 645, boa tarde. Continua a aproximação, usando autorização de pouso. Ajuste no 018, vento 170 graus com 8 nós. 645. Posição 612. Voo 269 está autorizado, pode para o saque. Livre, voo 269. Voo 2591 para o saque, 54 a bordo, 5 horas, Porto Seguro. Autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia, ponto 0 na 0 torre, 1 no 8.95. Ajuste altímetro no 0 no 8, azul 2591. Ok, no 0 no 8, via Pátio Índia, ponto 0, 2, 18, 95. Azul 2591. Salvador, boa noite, é Portugal 022M. Portugal 022, go ahead. Portugal 022M, copy the information, Papa, destination Lisboa, requesting flight level 350, ready to copy. Portugal 022, estamos em flight level 350. Standing by, Portugal 022. Salvador, boa noite, azul 2591. Azul 2591, boa noite, uma depositera. Mantém, 2591. Uno 645, passou 26, direita, 121, decimal 1. To copy, Portugal 022. É Portugal 022, clear de Lima, Papa, Papa Tango, Lisboa, flight level 350, departure runway 10, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, Dilubi transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo transition, after fly Jebit position, Golf, Echo, Bravo, India, Tango. Intercept Upper Zulu 44 after confirm your flight plan route. Skulk 5105, Salvador Approach 119.8. Michael Mike, boa tarde. Alô, papá, Mike, Golf, Mike, boa tarde. Continua a aproximação, informa o número 2 para ponto. Ajuste altímetro no 019. Walk 5105, departure 119, Portugal 022. Portugal 022, just confirm Momo departure, Dilubi transition. Momo departure, Dilubi transition. Momo departure, Dilubi transition, Portugal 022. Portugal 022, read back correct, come ready for pushback and startup. Only for pushback and startup, Portugal 022. Nós terminamos um voo, solicitado. Temos 182 a bordo, alternando Palmas, 3 horas e 30 minutos. Voo 969, de táxi Apache 1 no Índia, ponto 0 no 0 Torre, 118 decimal 95, ajuste altíssimo no 09. 19 de táxi de Índia, 2952, voo 969. Fala, voo 945, boa tarde. Voo 945, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Rede Alfa, reporte antes da Juliette, no 645. Voo 645, de passagem ao Boeing da companhia, taxi 1.0 no 0, após ingresso Juliette, porção 02. Bem, após o gol, Juliette, porção 2, obrigado. Tá, Mike, Wolf, Mike, vento 180 graus, 57 nós, livre pouso aqui, estou no 7. Ai. No 259, na linha, mantém no 0. 259, na linha, mantém. Rodolfo, Papa Tanguinha aqui, Romeu Delta, agora no través do Parque do Iguaçu, com a proa do farol de Itapuã. Aproxima para pouso, como você mandar. Tio Yankee, Romeu Delta. Reporta o farol de Itapuã? Reportará no farol, senhor. Tão 3290, São Força 30, direita, 1211. Fecha a marcha já, 3290. Yankee Romeo Delta, confirma as condições de pouso direto para 5? Afirmativo, mas se autorizado, eu queria fazer o pouso de pairado na 35, senhor. Gestão, continua com a proa do farol, reporte, temos já um traço segundo a curtíssima da Lufete. Mantém a proa do farol, senhor. Juliette, até o portão 01. Alfa Juliette, direto para 01, senhor 32, 90. 5591. Boa noite, 69, boa noite, vamos para a espera, Roberto. Boa noite, 69, boa noite, você pode esperar? Pode esperar. Confirme. Azul 27, número 2, no pátio 3, posição 4, Romeu, requerendo o nível 130 para Aracaju. Azul 2712, autorizado Aracaju, nível 130, Rota Golf 677, decola da 1-0, primeira curva à esquerda na subida Conde, acione no transponder 0263, o controle de Salvador, 119, décima 8. Autorizado nível 130 para Aracaju, pela Golf 677, decola da 1-0, controle à esquerda na Conde. 0263, o transponder, chamando o controle de 198, de azul 2702. 2702, correto, bote pronto, pushback. Reportarei. Michael Mike, frequência livre, boa tarde. Good evening, Oceania 6201. 6201, go ahead. 6201, we have information to Galeão, position 4, at the top. Oceania 6201, clear the Galeão, flight level 360. Depart runway 10, after departure turn right, Dael, Leda, after Irumi, position, upper November 857, after Mosul, Mike Oscar, Lima, Sierra Uniform. Skulk 5073, Salvador Approach 119.8. A única distância da informação, André, temos um helicóptero realizando um voo aerado, carteira 35, piso auxiliar na IVF. To be part of 19-8, call you back for pushback on star 6201. Ocean Air 6201, just confirm, upper November 857 after Mosul. Em que meu dado, considere o solo 3-4, autorizado o táxi até o 4-5. Autorizado o táxi, obrigado. Meio no 43, solo 35, direito no 211. Direito no 211, levando direito no 43. Levando direito no 143, do sonho. Esse é 143, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, vai reportar antes da Juliette, o Chanel 6143. Salvador Azul 2-4206. 4206, prossiga. Autorização 350, Recife. 4206, autorizado Recife, nível 350, rota cruzou 197. Recall da 190, primeira curva esquerda, subida Tucajé, Maracaju. Acione no transponder 5104, controle Salvador, 119.8. 3894. 3894, boa tarde, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus, 159. Livre pouso, 3894, manda zero. 3894, com a informação, à direita, sobre a área gramada, próxima à pista auxiliar, encontre-se um tráfego, opção 44, não vai interferir. Entendi. A próxima aeronave da sinal pode assinar e manter. Zero. Afirma 1-8-9 após a base da Tão ali, mantém? Juliette, Xanier, 1143. Xanier, 1-3, Juliette, Guido 09. Ingressar Juliette, Ponto 09, Xanier, 1-4. 1-8-9-4, Solo 3-8, direito no 2-1-1. Direita, 3894 de Bruna, sua escuta. 3894, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o portão 07, tá? 3894. No 869, decolou 40, controle 119, decimal 8. 98 até. estacionamento azul 4206, posição 06. 4206, autorizado, pode estar. Salvador, boa tarde, 83817, informação Quebec para autorização. 3297, Quebec, contente. Autorizado Guarulhos, nível 320, rota Eupesul 1 na 0, Taubaté. Decola 1 na 0, primeira curva direita, saída da El, Leda, transição norte, lá, transponda 5-1 no meio, controle de salvador 1 no 9, decima 8. Autorizado 320, Guarulhos, Eupesul 1 na 0 até Taubaté, decola 1 na 0, Nadael, Leda, morte, curva direita, transponda 5-1 no meio, controle 1 no 9, decima 8. Dan 3297, no gate 5. 3897, correto. Repórter João Chibé. Contará. Delivery, good evening, Conda 077. Conda 077, go ahead. Conda 077, parking stand 11, we have information, Quebec requesting startup. Motor 077, clear the Echo, Delta, Delta Fox, flight level 310, departure runway 10, after departure left turn, Fuka departure, Aru transition, after fly heading Maceió, after confirm your flight plan route, it's called 5063, Salvador Approach, 119.8. Condor 077, clear destination Frankfurt. Flight plan route, initially ground level 310. Departure runway 10 via the Puka departure. Left turn. JAMO transition, then direct Mike Charlie Echo, squawk 5063, confirm. Condor 077, Puka departure, after JAMO, after Caju, Alpha, Romeo Uniform, after fly heading Maceió. Condor 077, after Puka and JAMO, say again the point, please. Puka JAMO after Aracaju. Aracaju, transition, after fly heading Maceió. Condor 077, after JAMO, Aracaju, and then Mike Charlie Echo. Mike Charlie Echo, after confirm your flight plan route, Condor 077. Condor 077, after Mike Charlie Echo, direct receiver, then Papa Romeo 551. Condor 077, just confirm your transponder 6, correction, 5063, Salvador Approach 119.8. Condor 077, squawking 5063 and 119.8. Condor 077, read back correct, call me ready for pushback and start off. Condor 077, we're calling. Próximo táxi azul 4206, tem 117, em 3 horas e 20, Maceió. Agência livre, obrigação, Condor. Até a próxima. 3-18-895, na próxima. Salvador, boa noite, Azul 4206, Porto Espera, no 0.4. Azul 4206, autorizado em linha decolar, pista no 0, vento 170 graus, 49. Ativo livre, aliado decolar, Azul 4206. Puxa, pé aqui, acionamento, 43, azul, 27, pro 2. 27 no 2, autorizado, pode colocar. Autorizado, reportarei. Azul 4206, decolou 53, controle 199, decimal 8. 198 agora, o 4206, boa noite. Táxi azul 2712, nós temos meia dúzia, 8, a bordo, autonomia de 12h30, alternando Salvador. Pega táxi via Pátio 1, Inga, ponto 0 na 02, 118.95, Azul 71 na 018, Azul 2792. 3, 1 e Índia, ponto de espera 1895, bom serviço. Torre Salvador, uma boa noite, Azul 2, Centro 2. Azul 2792, boa noite, autorizada a linha em decolar, 10, 21, 70 graus, 49. Ali decola Azul. Ocean 6201, push back and start up on the position 04. Ocean 6201, start up and push approved. Come and ready for text. Look our ready text, Ocean 6201. Solo Chanel 6259, informação Quebec para Guarulhos. Chanel 6259, agora de cópia. Solo 59, controle 1998. 19-8, bom serviço. Obrigado, bom voo. Tá top. Delivery com 077 again. 0077, say again, please. Con 077, we are fully ready for startup and pushback now on stand 11. Con 077, startup and pushback approved. Call me ready for text. Condor 077, startup and pushback approved, vehicle. Oceania 6259, pronto, cópia? Pronto, cópia 6259. Autorizado Guarulhos, aerovia Pesolu 10 até Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Motiva, pista no zero, primeira curva direita. Aciona o transponder 5123, frequência do controle em Salvador em 1198. Primeiro Guarulhos, 360, decola na 10, curva direita da Euleda Monte, vai para Ampers, 1-0. Segundo, 23 é o código, 19-8 é o controle Ocean, 62-59, continuado. Ocean 62-59, 6259, repita o nível autorizado, por gentileza. 3600. Estacionamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportaram a fabricação desse carro. Bom dia, Gol, boa noite, Gol no 645, autorização, Vitória. Gol no 645, boa noite, autorizado. Serra Bravo, Vitor Tango, Vitória, aerovia Pesulu 44, nível 360. Aguarde a coordenação de saída inicialmente da Euleda, aguarde o próximo fixo. Aciona o transponder 5127, controle após em 119.8. Fala após a decolagem da pistola 0, primeira curva direita, aguardando o próximo fixo. Salvador autorizado via, Vitória autorizado via Pesulo 44, 360, da Euleda, 5127, 198, curva direita. 645 correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Tamo ali, obrigado. Uno 645, solo. 8897, pushback está na mesma posição 5. Uno 645 na escuta. Uno 645 forma a saída da Euleda, após Leda pro Porto Seguro. Da Euleda Seguro, obrigado. Sim. Está 3897, aguarde para o pushback e acionamento. Aguardando 3897. Taxi with 170 more 3 hours and Guarulho, confirming. Ocean 6201, taxi approved until holding point runway 10 via taxiway Inter. When ready, call tower 118, that's correct, 118 decimal 905, QN8 1018. Roger, right, and in the holding point tower 1895, Ocean 6201. Táxi autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o táxi, atento à aeronave, às boas da Avianca, iniciando o táxi. Atento à aeronave Avianca, inicia para o táxi, 3897. Salvador, reporte gala 022, requesting push and start, position 10. Reporte gala 022, stand by for pushback and start. Stand by, reporte gala 022. Good afternoon, Ocean 6201, holding point runway 10. Ocean 6201, clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 05 knots. Mine up and take off on 10, Ocean 6201. Condo 077, taxi approved until holding point runway 10 via taxiway India. When ready, call tower 118-995, QNH 10-18, have a nice trip. Condo 077, good taxi to holding point runway 10 via taxiway India. When ready, tower 118-995, QNH 10-18. Portugal 022, after the Boeing 767 has been passed behind you, startup approved, call me ready for taxi. The Condor 767 passing behind you, appears to push and start, we call it for taxi, Portugal 022. Chanel 6201, airborne at 08, contact Salvador Approach Control on 119.8. 1198, we proceed now, Ocean 6201, thank you. Puxa, acionamento, posição número 2. Olá, 645, aguarde para o pushback e acionamento. 645. Para o táxi, o TAN 3897, com 233 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, dando conta. TAN 3897, 5 Boeing 767 da Condor, via parte principal Índia. Ponte de espera pista no 0, chame torre em 1, 18.95, ajuste no 08. Torno 08, ajuste, segue o 767 na Índia, quando pronto, ponte de espera 2895, TAN 3897. Seca o campo. No 645, aguarde a passagem, o ingresso da aeronave da TAN no ponto de espera. Ok, obrigado. Good evening, Condor 077 approaching holding point, runway 10 ready. Condor 077, clear to line up and take off, runway 10, wind 170 degrees, 07 knots. Condor 077, clear to take, line up and take off, runway 10. Polo 645, autorizado para o feedback acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chão para o táxi. Obrigado, reporte. Boa noite, TAN 3897, ponto de espera pronto. TAN 3897, autorizado a linha Lima 6, pistão 0. A Lima tem 10, TAN 3897. Portugal 022, request taxi. É Portugal 022, taxa para o Santiago, ABIN 806. We approve the BIM 806, é Portugal 022. 806, copy. Com 3 horas e 37, 141. Nosso alternado será o Galeão. O 645 autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1-1-8, decimal 95, ajuste no 0-8, bom voo. Obrigada, boa noite. 18-1018-1895, pode espera. Gourão 645. Reporte da 022, continue a taxi until roofing point runway 10 via taxiway Inter. When ready, call tower 118.95, QN81018, have a nice trip. Taxi holding one point runway 10, change tower 118.95, QNH1018, reporte da 022, by India. Salvador, boa noite, até 3283. Tá 3283, boa noite. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, Brasília, via Pesulu 17, nível 360. Saída Árvore, após posição Elefa, pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5133, frequência do controle Salvador em 1-19.8. 360 autorizado para Brasília, Pesulu 17. 19-8, primeira curva à direita, Arbor Elefa 5133, tá? 3283. A 3283, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Será feito. Soldar Tower, boa noite, Porto Alva, 022. Porto Alva, 022, maintain holding point. Standing holding point, 1-0, Porto Alva, 022.